Panorama Agrícola para 3 de setembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola, hoje 3 de setembro de 2012. No ditado, antes calar do que mal falar. No programa de hoje você fica com o destaque da abertura do mercado japonês para a carne suína catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, diz que 180 e denuncia a violência contra a mulher. Repetindo, em caso de violência contra a mulher, denuncie. Diz que 180, 180. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Pesquisas recentes reforçam a ideia de que a principal refeição do dia é mesmo e deve ser o café da manhã. Nos centros urbanos, com a correria do dia a dia, é cada vez mais difícil você se alimentar corretamente e com um bom café da manhã. Por isso que se diz que no meio rural se come melhor, e é verdade, do que nas cidades. Mas um bom café da manhã inclui comer frutas, iogurte, aveia, linhaça, pão, queijo e um ovo mexido, ou seja, proteínas, vitaminas e carboidratos. Tudo isso para ter um dia saudável. O cérebro e o corpo, lembre-se disso, precisam de nutrição para funcionar bem. Quem vai para a escola em jejum, por exemplo, tem pior desempenho do que aquele estudante que faz um café da manhã saboroso e nutritivo. Uma pesquisa recente diz que 93% das pessoas sabem que o café da manhã é a refeição mais importante. Porém, menos da metade das pessoas entrevistadas costumam comer o café da manhã. A maioria das pessoas gasta bem mais de uma hora comendo todos os dias nas refeições diárias, mas só reserva, em média, apenas 4 minutos para o café da manhã. Na correria, então, falta substância. Quem não toma café da manhã, indica uma pesquisa do Online College dos Estados Unidos, passa o dia comendo mais doces, mais refrigerantes e menos frutas e verduras. E quem não abre mão de um bom café da manhã, com cereais integrais de preferência, garante sempre um bom dia, com energia, bom humor, melhor concentração e melhor memória. Então, tenha um bom dia e um bom café da manhã diariamente. É hora das notícias. Atenção, foi ampliado para a região sul do Brasil o benefício do auxílio emergencial financeiro chamado Bolsa Estiagem, para as famílias que obedeçam a critérios definidos no documento e que estiverem no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O valor do auxílio é de R$ 400,00, pagos em parcelas de no máximo R$ 80,00, transferidas diretamente ao beneficiário. A verba vem dos Ministérios da Integração Nacional, Desenvolvimento Agrário e Desenvolvimento Social. A lista de beneficiários você pode encontrar no site da FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina. A FETAESC orienta que cada sindicato de trabalhadores rurais é o responsável pelo controle social desse auxílio emergencial Bolsa Estiagem. Nós vamos ler agora a relação de municípios contemplados com a Bolsa Estiagem, municípios onde há famílias inclusas nesse Bolsa Estiagem, nesse benefício a ser recebido de R$ 400,00 em parcelas de no máximo R$ 80,00. Abelardo Luz, Agrolândia, Água Doce, Águas de Chapecó, Águas Frias, Alto Bela Vista, Anchieta, Arabutã, Arroio 30, Arvoredo, Balneário Gaivota, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Brunópolis, Caibi, Campo Herê, Campos Novos, Caxambu do Sul, Celso Ramos, Chapecó, Concórdia, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins, Cunha Porã, Cunha Taí, Descanso, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Flor do Sertão, Formosa do Sul, Frei Rogério, Galvão, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Guatambu, Ibicaré, Ipira, Iporã do Oeste, Ipuaçu, Ipumirim, Iraceminha, Irani, Irati, Itá, Itapiranga, Jaborá, Jardinópolis, Joaçaba, Jupiá, Lacerdópolis, Lindóia do Sul. Nós estamos lendo o nome de municípios onde há famílias que estão recebendo o Bolsa Estiagem. Depois de Lindóia do Sul, Macieira, Maracajá, Maravilha, Marema, Modelo, Mondaí, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Novo Horizonte, Ouro, Ouro Verde, Paial, Palma Sola, Palmitos, Paraíso, Passos Maia, Peritiba, Pinhalzinho, Piratuba, Planalto Alegre, Ponte Serrada, Presidente Castelo Branco, Princesa, Quilombo, Rio das Antas, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Helena, Santa Rosa do Sul, Santa Terezinha do Progresso, Santiago do Sul, São Bernardino, São Carlos, São Domingos, São João do Oeste, São João do Sul, São José do Cedro, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, São Miguel da Boa Vista, São Miguel do Oeste, Saudade, Seara, Serra Alta, Sombrio, Sul Brasil, Tangará, Tigrinhos, Tunápolis, União do Oeste, Vargião, Vargem, Videira, Xanxerê, Chavantina e Xaxim. Municípios onde moram famílias aqui em Santa Catarina que estão sendo beneficiadas por recursos do Bolsa Estiagem. Vem aí as informações do mercado agrícola. Conversamos hoje aqui no Mercado Agrícola com Júlio Alberto Rodrigueri, da Ipagre Cepa, sobre a abertura do mercado japonês para a carne suína catarinense. Seu Júlio Rodrigueri, qual a importância do mercado do Japão aqui para Santa Catarina? A importância é muito grande, porque o Japão é o maior importador de carne suína do mundo. É exigente também em termos de qualidade, mas paga bem. Então isso é um mercado seleto, que era o sonho de consumo, digamos assim, dos exportadores de carne suína, que agora começa a se abrir. E na sua avaliação, esses embarques de carne suína de Santa Catarina para o Japão ocorrerão logo ou ainda não? Ainda não será de imediato, porque há detalhes a acertar. Por exemplo, determinados produtos que eles querem que aqui não são produzidos, cortes diferentes e tal. Há também aquilo que eu costumo chamar a cautela asiática. Na verdade, quando nós começamos a exportar para a China, por exemplo, frango, achamos que isso iria progredir muito rapidamente e não tem sido assim. Está progredindo, mas anda ao ritmo que eles determinam. E o caso do Japão não deverá ser muito diferente. Na sua avaliação, Júlio Rodrigueri, da Ipagre Cepa, quanto se pode esperar de exportação de carne suína de Santa Catarina para o Japão? O próprio ministro da Agricultura estimou em 10% do que eles importam. Mas a ABIPEX, que é a Associação Brasileira das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Carne Suína, acha que se pode conseguir 15% no ano que vem. Bem, 15% de 1 milhão e 200 mil toneladas são 180 milhões de toneladas, ou seja, 30% da produção que o Brasil exporta e igual a tudo que Santa Catarina exportou em 2011. Portanto, a perspectiva aí, no caso, para Santa Catarina, já que Santa Catarina foi habilitada, é dobrar a exportação de carne suína no ano que vem, se conseguir 15% do mercado japonês. Isso resolveria o problema da suinocultura nacional? É um acréscimo de demanda de 30% para o Brasil, e a exportação abrindo só para Santa Catarina, aumentaria muito as exportações de Santa Catarina e abriria espaço para a exportação de outros estados, para outros países e também no mercado interno. E isso seria muito bom para a suinocultura nacional. Por outro lado, Júlio Rodrigueri, o que poderia dificultar as exportações para o Japão? A questão da adaptação das indústrias a novos cortes não seria problema, porque o estado, por exemplo, se adaptou a produzir os produtos pelo sistema Elal, que é aquele das exigências da religião muçulmana para bater o frango, por exemplo. Há, é claro, a resistência que pode vir dos atuais fornecedores do Japão, os Estados Unidos e o Canadá, por causa do seu poderio econômico e de outros negócios que esses países têm com o Japão. Mas pesarão também aí os requisitos básicos dos negócios. Precisamos competir com preço e qualidade. Qualidade igual à dos americanos e preço menor. Muito bem, conversamos com Júlio Alberto Rodigueri, analista de mercado da Ipagri-Cepa, sobre a abertura do mercado do Japão para a carne suína catarinense. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagri.